As minhas construções têm sempre aquele pequeno sentido, aquele pequeno sentido, aquele muito pequeno sentido. Talvez porque as cores são sempre fortes e o vento é sempre forte, e tudo é sempre forte. De qualquer modo, vou procriar apenas uma dúzia de metamorfoses. Vou apenas procriar uma dúzia de metamorfoses. Essas metamorfoses terão apenas a eficácia premeditada para que não caia no esquecimento. Aquele pequeno esquecimento que faz as coisas serem aquilo que não são. Os outros são apenas as mentes que vão e que vêm e que vão e que vêm e que vão e que vêm e que vão e que vêm e que vão e que vêm e que vão e que vêm e que vão e que vêm. Nada fica, nada fica, nada. Apenas a morte, aquela de que fugimos. Sem nunca atingir a paz.